deixe que fale. É, sempre tem alguém falando, bibibi, bobobó, mimimi, deixa que fale. Tem que deixar falar, né, Jota? Deixa, ó, deixa, o povo gosta de falar, né? Cuida da nossa. Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá. Todo mundo fala, mas ninguém sabe. Todo mundo enxerga, mas ninguém vai ver. Todo mundo aponta, mas ninguém vai ser. Todo mundo é falho, todo mundo é rato. Todo mundo fala, mas ninguém sabe. Todo mundo enxerga, mas ninguém vai ver. Todo mundo aponta, mas ninguém vai ser. Todo mundo é falho, todo mundo é. Despertei com a mente a milhão. Acabei cochilando e perdi a noção. Tive um sonho estranho, fiquei sem reação. Eu vou interpretar, peraí, a situação. O seu Zé chegava bem assim. Filho, não sabe, isso nunca tem fim. Aqui no seu plano é praga como cupim. Seja mais você, não deixe intervir. Eu tô cansado dessa bad vibe. E mesmo assim eu quero que mais falem. Eu não tô nem aí. Eu sempre vou seguir. Eu tô cansado dessa bad vibe. E mesmo assim eu quero que blá blá blá blá blá blá. Sempre vai existir alguém pra evoluir. Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe isso pra lá. Todo mundo fala, mas ninguém sabe. Todo mundo enxerga, mas ninguém vai ver. Todo mundo aponta, mas ninguém vai ser. Todo mundo é rato, todo mundo é gato. Todo mundo fala, mas ninguém sabe. Todo mundo enxerga, mas ninguém vai ver. Todo mundo aponta, mas ninguém vai ser. Todo mundo é falho, todo mundo é. Deixe que pensem, que digam, que falem. Deixe que pensem. Muito obrigado a todos vocês.